Chama Salvador agora no 08, 498, boa. Eu estou usando o 4, reforço em 2. Alfa, Batão 308, com a 8, com o bom. 308, obrigado. 3, passando 1.607. Gol 1.963, contato na barra decolagem. Sua vez saída, Tango 1, transição do Tóquio. Para o meu seu voo, 3.960. 3.60, via Tango 1, Tóquio. Por 1.63. Alô, bom dia. Este é o Azul 9013. Azul 9013, bom dia, contato radar manda colar. Se quiser sair da ponte para o nível de voo 190. Ponte 90, Azul 9013. Sim, senhor, ponte 2013, é ponte? Ponte 2013, Azul 9013, ponte. Pode ir direto ponte, Azul 9013, obrigado. Passarela 3229, após desvista, autorizado com a Atlético Puno. Dois preparadores no Sérgio, oficina no Sumo 015, autorizado a final do procedimento de alerta do Sumo 0, retorno estabilizado. Agora o centro do sítio 125 décima 1 no secundário 123 décima 8. Seu papai, está autorizado a descida para 3 mil pés, altimetrão no 015, cancela a restrição de nível na posição de nave. Vista, via chegada com o M1 para o Mifi, voo 050, ajusta com o M1, 015. Desviar à direita, após desvindo o tráfego. T-669, estamos agora sobre 1.18 decimal, 9. Autorizado a final do seu número de LFT 510, desce para 2 no pé, alguma 510 no 5, reporta que está pregado. via Alfa José, chamada 92. 28, bom dia, tá? Tá bem? Zero, 7, chama agora o centro de exercício. O 1, 2, 8, 7, 1, 8, secundário no 2, 0, 1, 0. chamei para o nosso ponto de espera, tem legal no 095. Agora uma parte do céu, uma parte de frente, e o que é que eu estou fazendo? Agora uma parte de frente. 133. controle Salvador, sem identificação, deixa eu ver se era bom. Para o nível de voo 050, ajuste a altimetria no 050. Aguarde autorização para voar direto a Buco, Federal 992, devido a tráfego de aproximação pelo setor Nordeste. Chama agora o centro Recife. 128, décima 8, secundário 120, décima 0. Mais ideal, como é que você me encontrou? Nova autorizada de táxi, dia 41 e Juliette Alta, chame no ponto de espera nosso ajuste ao 510. Chama agora o centro Recife, 126, décima 85, secundária 125, décima 4. Houston Thunder. Bandeira 2263, está autorizado aqui a partir de direção, chamando o ponto de cara pronta, a gente está no centro, 105. Vamos 759, você falou 33, tem um controle de salvador, 1028759, bom dia, bom carnaval. Igualmente. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, vamos 759, passando a 1510 na São Uno. Vamos 759. Contato radar na decolagem, se você pega São João, trânsito módico, família do voo 360. Para o 360, possibilidade já de uma proa de módico lá presente? Uma cruzada após 2000, faz o atleta Leda. Após 2000, é valendo no 7-5-9. Obrigado. Opa, mais 20 alta, motor. Marque de alto controle Salvador, confirme a posição que está sobrevoando no momento. Alto, mas tem a construção de ar no litoral. Retorno passando através de Veracruz.